Azul 4980, cotejamento correto, no Uno, chain pronta. Salvador, boa noite, 63, 293, para Guarulhos. Para 2000, país ajuste 1014. 2000, 1014, azul 4235. Ô, 350, pode voar, cobre, Luciano. Volta 350, inicialmente mantém a saída, temos três tráfegos na chegada a Bonfim. Ok, sente, vai marcar. Controle Salvador, boa noite, o Rio 95972. Rio 5972, a ser identificação autorizada a chegada a Bonfim, desça e mantenha o nível 070 e redução para 2509. 070, reduzindo 250. Vazou 4235, sem restrição para 2000 pés. Sem restrições para 2000, para 2350. 9890 até 4000 pés, ajuste 1014. 4000 pés, ajustado 1014, Rio 9810. Índia decola aos 45, curva esquerda na saída lotar, restando o controle 208. Curva à esquerda, saída lotar, transfere agora o controle 1208, braço do Índia. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango Bravo Kilo Índia, saída da lotar. Bravo Kilo Índia, contato radar, sua para 050, saída lotar. 050, saída lotar, Bravo Kilo Índia. Então, 3258. Na escuta, 3258. Para evitar os tráfegos na chegada a Bonfim, curva agora à direita, vai na proa 010, então 3258. Direita 010, 3258. Salvador, chamamento 310, para Pushback, chamamento posição número 3. 310, no 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, posicionamento 310. Então, 3858, os tráfegos já superados em altitude, autorizado, dá presente, vai direto Cogbo. Controle da 3858, será que haveria possibilidade, senhorita, para nos ajudar e coordenar? Frotis, estamos bastante atrasados hoje. Frode, código agora e atrasar mais ainda nosso voo. Sim, já apenas para a informação, comandante, temos uma aeronave agora na, cruzando 170, em descida do 070 na chegada Bonf, e temos um centro, em descida também na chegada Bonf. Frotis, provavelmente não será possível, iremos coordenar. Mas devido a tráfego, não será possível o TAN 3858 voar direto para ti. Afirmativo, eu aceito uma proa. Pode vetorar a gente aí, sem problema nenhum. Desde que esteja a proa mais próxima para Fortaleza. Está presente, qual seria a proa ideal? Pode manter 010 até 360. Sim, teria que ser uma proa mais à direita. Provavelmente o 3858... O senhor inicialmente vou então na proa 050-3858 para evitar os tráfegos na chegada bom. Ok, proa 050-3858. Sabe que um dos tráfegos agora na sua posição de 12 horas, 20 milhas, é um Boeing 727 cruzando 150 e descida para o 070. Avisou ao começo, 3858. Salvador, Tidans, good evening, Europa, 084 with you on a stand, thanks, we are ready to go, Tidans. Falcon 084, good evening, stand by Chicken, number 2. Copy, direto. Zero, na chegada ponte, na rua de Alagoas. 1888, verificação, autorizada chegada Ponce, esse mantém o 0620. Autorizado até o 060, voo no 38. O TAM 3858 dá presente, confirma a proa para a frotinha. Proa para a frotinha aproximada 025, senhorita. Oceano 6224, esquerda proa 360, nessa, o limite é localizador, 6224 é o número 3 na aproximação. Esquerda 360, limite localizador, 6224. Azul 4235, torre 1895. 1895, 4235. Rio 9890, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, está livre LS. Aqui, para 2000 pés, ajuste no 0-4, livre LS, Rio 9890. 1235, autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 5 graus. Autorizado pouso, 4235. Zona 5972, reduza para 220. Reduzindo 220. Oxalá 6224, desça para 3000 pés, ajuste no 014. E para o localizador, direita para o 070. 3 mil pés no 014, direita 070, Oceano 6224. 1.5972 até 4 mil pés, ajuste no 014, reduzindo para 2109 e número 4 na pressão. Para 4 mil pés, 1.014, 210, reduzindo. O TAM 3858, aguardando um cruzamento com tráfego, já foi coordenado com o Recife. Após o cruzamento, o senhor será autorizado a buco. Afirmativo. Muito grato, senhorita. Agradeço. Aguardando novas instruções para a proa de Abucu. Informa que tem um tráfego na chiquésima visual 3858. Deixa o tráfego agora na posição de 10 para 11 horas. Está 19 milhas na chegada Bonf, cruzando agora 165. Descida para o 060, tráfego superado, rua direto a Abucu da presente. Confirmo. Agradeço as informações da presente Abucu. Está 3858. Obrigado, senhorita. 224, está livre, né? E o 9810, estabilizou? E o 9810 está estabilizado? Afirmativo, senhorita. Estabilizado na IRS. Reta final, torre 1895, bom pouso. Claro. Trem 6224, prossegue para 2000 pés, ajuste o 0-4, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, no 0-4, livre LS, acionamento 6224. Para o 6980, aguarde a travessão de pouso. 9890. Ponte espera pronto, boa noite, né? 6310. 5, alternado número 12685, voo. 2545, 2685, muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado pela colaboração. Voo no 888, desça para o 050. Descendo para o 050, 1-888. A 235, solo, aos 53, direito 211, solo. Direita 1-2-1-1, 4-2-3-5. Solo Salvador Azul, 4-2-3-5. Azul 4-2-3-5, boa noite. Segue táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette com táxi lento, 4-2-3-5. Solo Salvador Azul 4-9-8-0, posição 0-1, para pushback e acionamento. Azul 4980, autorizado, chama táxi. Livre, pushback, acionamento. Azul 4980. Tenente 6224, completa final, torre 1895. 1895, 6224. 5972, inicie redução para 1970 mais. Reduzindo para 1170. 6224, continue a aproximação e aguarda autorização de pouso. Aguardando 6224. 2. Da Oxamé, agora 8 milhas na sua frente, reduzindo. Desça para 3.000, ajuste 1.014. 3.014, reduzindo também. 1.888, desça para 4.000 pés, ajuste 1.094. 4.000 com 1.014, gol no deploy. Autorizado ali, mantém o 6310. Ali, mantém o 6310. Lave 8 no 0, solo 55, leve direito, chama 121 no 1 no solo. E vai sair a carta no próximo. Taxi à sua frente, chama o solo. Lave 8 no 0. Salvador, azul 4959, diante da informação Alfa e Delso. Azul 4959, boa noite. Confirma o horário do plano? Para os 28 da próxima. Quente, mantém escuta, número 2 para a cópia, azul 4959. Número 2 para a cópia, boa noite, prevista. Confirma a aerovia? 677. Gael, transição coral. 1014, livro ILR. Solo Rio, 9890. Azul 4235, assim com a Embraer da companhia inicial táxi, Juliette, portão 1. Após a passagem do tráfego da companhia, Juliette, portão 1, ou Azul 4235. Rio 9890, boa noite, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá, atente ao sinalizador. Ativo via Kilo, no Pátio, atente ao sinalizador, Rio 9890. 4, vento 090 graus, 3 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Xanema 224. Pulo Xanema 6310, decola 57, controlando 20, decimal 8. 08, 6390. Solo Salvador, azul 4980. Para o táxi, Alperna Maceió, autonomia 3 horas, 38 minutos, POB 052. Azul 4980, autorizado táxi, em Índia, até o ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 0, no 4, morro. Livre táxi à direita via Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 1, 18, 95, azul 4980, boa noite. Prossiga, 4959. Por gentileza, você cobre a nau 1140, Filhéus e a média via Coral, pode ser? Afirmo, será coordenado, 4959. Obrigado, senhorita. 1895. 1895. Boa noite, o Rio 5972. 5972, continua a aproximação, autorização de pouso. Roger. Salvador, azul 4980, ponto de espera, pistão 10 pronto. Gente, mantém a posição, azul 4980. Mantém a posição, azul 4980. Foi o Xané 6224, solo 58, direito 21 no solo. Primeiro direito, 221, 224. Gente, eu recebo o primário do senhor. E confirma o nível que o senhor está mantendo? 105, já no ideal. Gente, vou na proa de Paripe, é cruzando novembro, descendo para 1.500 pés, reporta cruzando 8.500 pés. E apenas confirmando, a base do senhor é Salvador? Xané 6303, autorizado Guarulhos, VP Zuluna 0, aponte Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva, aciona 5133, controle 120, decimal 8. 6360, Guarulhos, VP Zuluna 0, aponte Taubaté, decola da 1-0, curva direita, Dial, Leda, Motiva, 5133, responde 108, controle o. O Xené 3 no 3, protegimento correto no 4, chegue pronto. Vai botar. Azul 4959, copia. Afirmativo. Azul 4959, autorizado Ilhéus, via Golf 677, foz conforme rota, nível 140, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Coral. Aciona 0277, controle 120, decimal 8. Lado Lema, tem 10. Livre Lema, mantém a posição de 0, azul 4980. Zero decimal 8 para o 4959. Azul 4959, cotejamento correto no faixa 3, pronto. Reportarei para o Xerna na meta. O 5972, solo aos 02, 0102, direito 211 no solo. Então 211? Correto. Ok. O azul 4980, livre decolagem, pistão 0, vento 050 graus, 4 nós. Livre decolagem, pistão 0, azul 4980. Solo Salvador, na escuta do Rio 5972. Na escuta, Rio 5972, boa noite, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, de olho no sinalizador, Rio 5972, boa noite. Então, 3178, aciona identificação, autorizada a chegada Mari. Desse mantém um 050, então 3178, redução para 250 a mais. Seu 050, chegada a mais, reduzido 250 a mais. 3178. O gol no 38 estabilizado no localizador. Completa final, torre 1895 com pouso. 1895, agradece, um bom trabalho. Salvador Europa 084-710, we are ready for startup a pushback. Europa 084, gate 10, approved pushback and startup, come back to taxi. Ok, startup a pushback is approved from gate 10, call you back for taxi Europa 084. 20.8, azul 4980, boa. Controle Salvador, azul 4980, decola na Puca, Libra 2500 pés. Azul 4980, contato radar, suba para o 350, saída Puca. Sobe, nível de voo 350, saída Puca, azul 4980. Abatango a cruzando 90, informo que agora recebo modo alfa, negativo modo Charlie, agora cruzando a radial 3, correção, mantendo a radial 3, 17 Salvador, a 4, 1 milhas. Novembro, eu queria saber o modo tempo, se poder informar para você, beleza? Fiz uma receita aqui, aqui voltou. Afirmativo, estamos atentos aqui ao Ecozulo 90, inicialmente apenas o modo alfa, confirme agora o nível que cruza. Cruzando 8 presente, descida para 1.500 na ponte Paris. Gente, reporta cruzando 5.500 do Ecozulo 90 na ponte Paris, confirme a velocidade na descida. Está mantendo 170, indicada. Gente, tem condições de incrementar? Sim, vai incrementar para 5.000. Novembro. Boa nota, foi a novembro, muito obrigado. Bravo, Kilo Índia, controle. Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia, após bloqueio de Alagoinhas, retorna para a chegada Bonf para novo procedimento. Afirmativo, após o bloqueio de Alagoinhas, segue para o regresso na chegada Bonf. Gente, reporta para regresso, Bravo, Kilo Índia, na chegada Bonf, mantendo 050. Ali para a pista, gol 1888. 888 no solo 08, da direita, chama 1219 no solo. 21, obrigado. Solo de Salvador, cordial boa noite, é o gol 1888, diz para a pista. Boa noite, 88, boa noite, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, é o gol 1888. 85 azul 4980. 146, 4h45, a senhora Galeão. 146 a bordo? Assim a bordo. Oxalá 633, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 04, morro. Via Índia, na ponto de espera, 6895, via Índia, o 6313, boa noite. Salvador, Europa 084, we're ready for taxi. Japan 084, approve a taxi, call me in the bin of gate 6, altimeter section 1014. With altimeter 1014, I called you a bin gate 6, we are clear for taxi, I understand for runway 10. 28, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, autorizado, igual 1888. Luna 723, você na identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para o 0620. 0620. Tráfego Salvador, Xanamia 224, informação alta. Xanamia 224, boa noite, número 2, prepara a saída, Conde. Alfa, confere. É, confirma a saída? Saída, Conde. Conde. Após o SAP, pode descer 2.000 pés, o SAP 3.173. Approaching a Wingate 6, Europa 084. Europa 084, give way to the Boeing, taxiing ahead of you. Then continue taxi via Manet Brown Taxiway Indian to Honey Point. When there, tower 118 decimal 95, altimeter section 1014, nice trip travel. Okay, we continue by the inbound to India, from Honey Point number 10, copy the 1214, and start one reaching over there with 1895. Have a good night. Obrigado, boa noite. Esquerda 020, 3.000 pés, 1014, 3.173. Decola da 1.0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5126, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 330, decola 1.0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 126, controle 208, 3305. 3305, atendimento correto no 5, chame pronto. 663, 13, pode esperar a próxima. Oxalé 6313, autorizado, linha de decolar, vento 080 graus, 8 nós. A linha decola, Oxalé 6313. Novembro, altitude? cruzando 2700. Zero, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 5137, controle 120, destino 8. Aracaju, Golf 677, nível 190, decolando 0, curva esquerda. Conde, é a saída. 5137, transponde, 208, 6224. 6224, atendimento correto no 2, tem pronto. Sente. Usando 2300, ali, já visual. Gente, é cruzando 90, mantendo a velocidade na proa da rotatória, torre 1895, é cruzando 90. Novembro, mantendo a velocidade 1895. Boa noite, bom trabalho. Pouso. Então, 3178, desça para 2000 pés, ajuste 104, está livre LS, reporta no localizador. 2000 pés, 3178. Baixa no mesmo. Reportado na final, novembro. 0360, deu assinante, do 10, soldando 0 curva direita. Saída da El, Leda, ótima. Compreendo, transpondo 208 ao controle. Azul 5001. Azul 5001, planejamento correto no 1, chame pronto. Chama na próxima, o 5001. Paz 084, Cristo, line up and wait. Line up and wait, Europa 084. Fuxana 6313, decola 16, controle 120, decimal 8. 108 por 6313, boa noite. Teco 1 novembro, check trem autorizado pelos bichos 17, vento 080 graus, meia dúzia nós. Novembro passando agora, por autorizado. Europa 084, we have a traffic on final, we are landing and wait, Europa 084. Yeah, traffic is almost 15 miles, okay, you're clear to line up, and now you're clear to line up and take off. The wind is 080 degrees, 6 knots. Clear to take off and line up, 810, Europa 084, just to check. Então, 3178, torre 1895. 1895, lá. O fator autorizaria a morte, por 6313. Aguarde. Autorizado Leda, inicialmente. Leda, inicialmente, graças. Zulu 1 Vega, sala Zulu 9, táxi de retorno autorizado a estacionar frequência livre. Azul e Salvador, boa noite. Algum 190, tem informação Alfa? Chosa 3178. Tá 3178, autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 5 nós. Livre pouso, tá 3178. Olá, Brasil 8, é Bonnet 19, call now 120, decimal 8. 120, decimal 8, Europa 084, thank you. Ok. Fiz uma aproximação, inicialmente mantenha a chegada, guarde. Ok, mantendo a chegada, 96. Prosseguindo 723. Aguarde descida no 723. Europa 084, Fox 5113. Box 5113, Europa 084. Controle Papatango Bravo, Kilo Índia. Somos Salvador, o Azul 4959 para puxa e acionamento. Azul 4959 no Pátio 3, autorizado e chama táxi. Reportarei para o táxi. 0014. 3.000 pés, 1.0.4, braço com Índia. O Gol 1723 está presente, autorizada para o de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1014. Duna 2014. Europa 084, radio contact with the pastry, climb to level 370, Puka de Pastry. Puka de Pastry, climbing flight level 370, Europa 084. Solo, boa noite, 3178, Libra. Tá 3178, boa noite, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá 3178. Solo Belém, o Azul 4959 está acionado com 67 no PUB, 3 horas de autonomia alterna, Aracaju, instruções para o táxi. Azul 4959 autorizado táxi via pátio 3, após segue o Airbus da TAM finalizando o pushback, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no 4, bom voo. Via Pátio segue TAM para a 1-0, prossegue depois com a torre. Alta 3305 para o TAC, 139, Alterna Natal, 3 horas de doutora. 4959, poderia cotejar? 4959, pátio 3, segue o Airbus para pista 10. Ponte espera, torre 11895, 4959. Torre 11895, o 59. Tá 3305, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, tal ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, no voo. Parte Índia, 1895, ponto de espera no 0, contrabate 3305. Para final, torre 1895, 1723. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, gol 9723, GLS no 0, Cabo Vivo. Um ajuste 614. Já presente direto Bruno, descendo para 2 do pé, extensão 2014, alta direto. Tente após aeronave da Azul, GLS para remota 14, 3, 1, 7. Salvador, 3305, 4.0 no 0. Tente e mantenha o ponto de espera. Tem ponto de espera. Tráfego Salvador, boa noite, é o Azul 2774, destino Porto Seguro, ciente da Alfa na parte 3. Backup 12685. Ok, we've got 15-1245, back at 1365, obrigado, tenha um oi-noite. Posição de rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0271, controle 120.8. Ok, autorizado nível de voo 180, decola da 10, curva à direita no perfil da árvore coral, pela Golf 677, transponder 0271 e o controle 120.8. Azul 2774, protegimento correto, no parte 3, chama pronto. Chama pronto, Azul. Bravo Kilo Índia para o localizador, esquerda para o 150. Esquerda 150 para o localizador, Bravo Kilo Índia. Salvador, o 1170. Voo no 170, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desse mantém o 050. A saída é Arbor Coral ou perfil da Coral? Apenas Coral, 2774. Gente, Coral, azul 2774. 3305 no ponto de decolar, vento 040 graus, 39. Autorizado, alinhar decolar, 3305. 20, Bravo Kilo Índia, para o localizador. Esquerda 120 para o localizador, Bravo Kilo Índia. Salvador, voo 970 está estabilizado, ele é X-Ray, dono zero. O 970 completa a final torre, 1895. 1895, 970, pô. Salvador, voo 970, boa noite. Torre Salvador, gol 1970. Continue a aproximação e aguarde a direção de pouso. Continua aguardando, 970. Eu peço um 2014, calibre LS, aposta localizador. Descida para 2000 pés, livre de LS, reapontará no localizador, o braço que eu ia. Passou a Juliette, voa na 723. Puxinha 6224, aguarda para o início do puxe. 6224, aguarda para o início do puxe, na posição 02. Voa na 723, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, voa na 723. Cheque. Azul 5001, no número 2 do setor, aguarda. É 2245, o Boeing da Gol Parqueano 4, autorizado, chama táxi. Após o Boeing da Gol, 6234, autorizado para o Boeing. Tive pouso, vento 050 graus, 59. Tive pouso, Gol localizador. Completa final, o Bravo Kilo Índia, qual a primeira velocidade? Bravo Kilo Índia, velocidade? 150 nós indicada, Bravo Kilo Índia. Gente, mantenha, Bravo Kilo Índia, completa final, aguarde transferência. Mantém velocidade, aguardando transferência, o Bravo Kilo Índia. Aguarda. Azul 49, autorizado a linha manter. Autorizado a linha manter o azul 59. Eu fiz bem. Agora está totalmente pronto, 6224, autorizado, hein? Confirmo, autorizado, 6224. Autorizado para o pushback, saneamento no 0262-4. Nave 70, solo aos 34, nível direito, 121 no solo. Direito 21, 1-1, 970. Azul 2774 no pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, o pré-táxi, o Azul 2774. Bravo Kilo Índia, torre 1895. Torre 1895, Bravo Kilo Índia. 59. A força do Juliette, 9-0. Torre Salvador, Papatango, Bravo Kilo Índia, final INS, localizador estabilizado. Sete Kilo Índia, continua a aproximação, intenção de pouso 1-0. Afirmativo, tentar de pouso 1-0. Presidente, aguarde autorização de pouso. Ato 959, decola aos 37, controle 208. Controle 208, boa noite. Chão 3305, Recife 2545, Paterno 2085. 5, Recife 2545, 2085, Chão 3305. Controle Salvador Azul 4959, boa. Azul 4959, contato radar, suba para 1-40, saída Coral. É, 140, perfil de Coral, quando possível, aí, se assim for, direto Coral. Após 2000, vou a Coral. Após 2000, autorizado, direto Coral. O 2774 está pronto para o táxi com 26 a bordo, por 4 horas de autonomia alterna, Salvador. Azul 2774, autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal, ajuste no 014. Ciente, vai reportar para ingresso no principal, Azul 2774. Salvador, o Azul 5001 será um estimado para hoje. Azul 5001, assim que o Airbus iniciar o táxi, o ATR, passar a retaguarda, será autorizado. Ciente, aguardando Azul 5001. Salve Salvador, boa noite, é o Rio 5972, autorização de tráfego. Rio 5972, boa noite, informação Alfa, prepara a Dael, Leda Bidev aguardando. Dael, Leda Bidev aguardando a pessoa. Salve Salvador, China 6224, POV de 1111, 2 horas e 11 de autonomia, alterna Salvador. China 6224, autorizado táxi, vem já até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Na 014, indecisa 95, obrigado, bom trabalho. Azul 2774, segue pátio 1, a retaguarda do Avianca, via Índia até o ponto de espera. Lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. suficiente, vai ficar na retaguarda do avião, chamando o ponto de espera da 10, azul 2770. Saulo, Gol 970, próximo da Juliette. Gol 1970, mantém antes da Juliette, dê passagem ao ATR, após Juliette, portão 7. Mantém antes da Juliette, vai dar passagem ao ATR, após Juliette, portão 7, 970. Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, reporte para mudança de regras e aprova a rotatória. 11, 4014, reportará. O Ima está aqui. Autorizado alinhar e manter 6224. Autorizado alinhar e manter 6224. Bravo Kilo Índia, solo aos 40, liga direita, chama 21 no solo. 1 direita, 1-2-1-0, Bravo Kilo Índia. Azul 5001, sente o ATR livrar retaguarda, coordena com o equipe de solo, chama táxi. Sente o ATR livrar, autorizado 5001, chamará para o táxi. Torre, boa noite, o Azul 2774, no ponto, espera a cabeceira 1-0. Sente, mantém a posição. Vai manter a posição, Azul. Fila 224, devido à decolagem, 040 graus, 5 nós. Boa noite, segue via Alfa e Juliette, contorna o pátio principal, Lima, Mike, reporta na Quebec. Alfa, Juliette, São Salvador já possui autorização do Rio 5972. Afirmo, 5972. Autorizado Galeão, via Upper Whisky 50, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Bidev, aciona 5134, controle 120, décimo 8. O Rio 5972, autorizado Galeão, Upper Whisky 50, depois prossegue conforme a rota, 340 nível, decola da 1-0, curva direita, sai na Dael, Leida do Médio, 5-1-3-4, transpone 208, o controle na saída, Rio 5972. 5972, cotejamento correto no patch 3, chame pronto. Camará, obrigado. Então 050, da presente autorizada para editar. Candidato 050-241-07. Controle Salvador, boa noite. Chanel 6224, terceira saída, Conte. Chanel 6224, contato radar, sua para 190, saída Conde. 190, Conde 6224. Localizador, voo no 1170. Voo no 1170, torre 1895. 1895. Salve Salvador, Rio 5972, pátio 3, pronto para acionamento e postamento. Rio 5972, no pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi 73.